meio à dor e à traição, Sansão clama em seu coração. Com fogo e coragem, levanta a voz. Liberdade em ti, Senhor, só tu és a paz. Senhor, a minha força vem de ti. Na batalha eu não vou sucumbir. Com uma queixada a vitória eu vi. Água da rocha, tua graça é em mim. Os filisteus vêm com grande fervor, mas o Espírito Santo é meu As cordas se quebram, sou livre pra lutar. Em ti, Senhor, eu vou triunfar. Senhor, a minha força vem de ti. Na batalha eu não vou sucumbir. Com a queixada, a vitória eu vi. Água da rocha, tua graça. Tua vida é a cura, eu levanto meu canto, em fé eu me entrego, com cada passo firme, teu amor me sustenta. Senhor, a minha força vem de ti, na batalha eu não vou sucumbir, com uma queixada, a vitória eu vi. Água da rocha, tua graça é.